521 no ponto, esperando ao 0, muito bom dia. Bom dia, mantenha o ponto esfera, 35221. Mantenhamos. Ano 3663, decola 218, controle ano 20, decimal 8, com voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3663. 3663 é o controle, está em contato, radar. Bom dia, está na AEO Leda, pode voar Leda da presença, 3663? Livre. Voando Leda, TAM 3663, grato. Salvador, bom dia, voo no 888, passando para a cadência. Voo no 888, avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre, que nega 1-0, 1-5, reporte, baixado de travado. Não, baixado de travado, fazendo sério. A 3304, livre decolagem da 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-2 nós. Mike, Eco Delta, autorizado ingresso na zona de controle, operação visual ajuste bem 15. Ciente. Controle, hoje é 6312, passando 200. E 312, fizemos algumas chamadas para a sua aeronave, já comunicamos o centro a impossibilidade do contato. Chame agora 12545, câmbio. 6545, 6312, exato. 1-888, vento 1-0-0 graus, 1-2-0, livre de ponto, 1-0. Livre de ponto, 1-0, 1-8-8. TP-5221, após o pouso do Boeing na final, dá 1-0, ele mantém pista no 0. Após o gol na curva, final, alinhamos e mantemos 5221 da 3. TAM 3304, decolou os 22, controle agora em 1-20, decimal 8, bom gol. 208, bom dia. Salvador, TAM 3304, decolou. TAM 3304, controle, contato radar. Ciente, 3304. Controle, confirme o nível autorizado, sou 340 para TAM 3663. 3663, o que consta para esse controle é o nível 340. Tá ok, subindo para 340, TAM 3663. Solo 888 no solo 23, libere direita via Fox, solo 121 decimal 9. Fox 219, boa. 359, portão 10, autorizar a chimitar. Solo, Salvador, bom dia, boa noite, boa noite. 8-8-8, bem-vindo, prossiga via Alfa e reposta em Brasileira. Alfa, 8-8-10, boa noite, pessoal. 5-2-2-1, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Iniciando a colagem, 2-2-1. 5221, decolar 225, controlando 20218. 208, obrigado, bom dia, até o retorno. Controle de saída, bom dia, 35221, decolou. Perfil da água. 21 no controle, meu cordial, contato radar. Autorizaria a liberação de restrição de altitude na saída? Livre. Maravilha, obrigado. Controle TAM 3663, poderia voar bridge? 3663, faça solicitação ao centro de controle na frequência de 1251. 251, bom dia. Boa. Livre. Salvador, é o TAM 3859 para táxi, POB de 171, autonomia de 4 horas e 10, alternando com Campinas. Autorizado táxi, via pátio, Índia, até o ponto de esperadão no zero, lá torre 1895, ajustado 1015. Ok, autorizado táxi, via pátio, Índia, quando o ponto é torre 1895, 105, na ajustada de 385, mal. Fogo 1888, antes da linha. Mantenha essa Juliette, tráfego da Santa Taxiana, após o mesmo, seu ingresso e segue para o portão 62. Juliette, depois. Santa 359 ainda na escuta do solo? Santa 359 na escuta. Tem como fazer uma... colocar na frequência do ATIS para ver se recebe? Aguarde. Salvador, boa, 6311. Negativo aqui, Santa 359. Sim, graças. 6311, Oxené Guarulhos, só um minuto, 360, preparada El. El, quanto foi por esse dedo, cara? Ciente. Salvador, tá operando visual, piste usa 1-0, ajuste 1-0 no 5, vento 0-9-0 graus com 1-3 nós. Temperatura 2-8 e a hora certa 1-1-2-8. Ciente, 1-0 no 5, visual, 1-0, quando possível, cópia, São Paulo 360. Tem 360 preparada, é um minutinho para a copa. Gente, obrigado. Alô, 1-0-7-3, para Porto Seguro, 340, só um minuto, prepare subida da El, 1-0-7-3. Aqui é o Delta, reporte no farol de Itapuã, por gentileza. TRIP 5414 é o controle, meu cordial, voe Mari, chegada Mari, ajuste no 095, ILS X-Ray, pista 10, chame para descer. É positivo, não está realmente. Contato radar estabelecido, TRIP 5414, a 57 milhas afastado de Salvador. Na superfície venta 90 com 10 nós e nós temos o temperatura ambiente 27.4, o ponto de orvalho 19.9 e a da pista 30 graus. Sim. Ok, já que está CA dentro de 5 minutos a descida, eu vou lhe autorizar 2000 e a posição de voo direto Duna. 42, Arbor, inicialmente. Ok, estou considerando a descida aos 35 de minutos, Camilo. Graus e 0-1. Controle de saída São Salvador, 35221, solicito. 5221 solicita após árvore direto conquista, prossiga. Ok, solicitaria da presente, se possível. Só após árvore. Só após árvore, ok, obrigado. Obrigado, minha 729, chame tanques. Tá, sou lá na tarde. Oxenei 6311, cópia. Copia, 6311. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme, grid, Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, decolo no zero, curva direita, no perfil da Dael, leita, pós-vida, voa bridge. 5041 no transponder e controle opere 120.8. Autorizado São Paulo, Guarulhos, 360, conforme plano, bridge, Zulu meia, Bravo Hotel Zulu, pista no zero, curva direita, Dael, leita, pós voa bridge, 5041 transponder, controle do 208, Oxenei 63. Portão 3, chame quando for posicionado. CST, obrigado. 1073, cópia. 073, siga. Salvador Porto Seguro, aprovado 340. É, decolador 10, curva direita, no perfil da Dael, Leida pós-Leida, voa Porto Seguro. 5045, transponder, controle opera 120.8. 340, comprando. Voo, 7340. 1-0, com curva direita, seja da El, linda, posse, Porto Seguro, 504, no transponder, 1208, é o controle de gol, 1-0-7-6. Portão 01, não chame o ponto quanto para o posicionar. Chama, gente. Uno 982, controle, autorizado chegada à mar e ajuste no 015, desça para 2.000 pés e LS X-Ray, pista 10. Tirando base para final da 17 pela direita, com o trem embaixo travado, macaco Delta. Delta, pouso autorizado, 17, uma centena, 10 nós. Pouso autorizado, 17, macaco Delta. Controle, 208, decolado 33. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, tá 3859, passa 2000 na saída Arbor. 3859, controle, contato radar. Quatro para a descida. Livre. Descendo para 2000. Está visual no setor, ok? Ciente. Solo 35, direita até o bate-bate. Manda o táxi para BMA-739, autonomia 3 horas e 45. Alterna Galeão com 129 a bordo. Autorizado, táxi Índia, seu ponto de espera, Lato 8195, ajustado 1015, 10 no 5 com Lucas. Táxi, 1395, pode ser obrigado. O Mike é para ele chamar o 234? Salvador, muito bom dia, o FM-729, ponto de espera da Lajeiro pronto. Web, autorizado, ingresso e colagem, recepção 129. Autorizado, ingresso e colagem, 129. Web controle 208, 38. 208, obrigado. Controle, bom dia, Web 1729, cruza 1500 pés. Web 1729, controle, contato radar. Precisaria voar da EL 1729? Livre. Leve. Trip 5414 está agora 8 milhas para a duna, livre e LS. 544 está liberado para o ILS. Exo Novamba vai livrar a área de responsabilidade desse controle. Chame Ilhéus, frequência 1201 e boa viagem, Exo Novamba. Até o retorno. O trip 5221. Chame Recife, frequência 1288. Germano, concentra em 1288, alternativa 1-2-0. ONU 353. Até o retorno. Até. No 3859, chame Recife, frequência 1288. 1288 a 3859. Cruzou, vou reversionar, parte 3, chama o táxi. Luciano 6250, autorizado chegada a Mari. Ajuste no 015, desça para 2000 pés, ILS X-Ray, pista 10, Oceano 6250. Prossegui, táxi via Pátio Índia, 1895, no ponto de espera até lá. E o ajuste no 015, liga aqui do louco, cópia B. 0? 04, copiado. Checar o trem, chama a torre, 1-8-95, trip 5-4-4. 5-4-1-4. Gol 1982, autorizado aproximação ILS. 982, afirmativo. Confirmar a frequência da torre? 1-1-8-9-5. 95, grato. Torre Salvador, cordial bom dia, o trip 5-4-1-4. 5-4-1-4, cheque trem. Ainda recolhido. Gente, aposta na chave. Cortará. Baixado e travado, tem a pista livre, o 5-4-1-4. Dois autorizados, 5-4-1-4, uma centena 10-9. Livre para o pouso, 5-4-1-4. Oceano 6250, passa 13 mil, está autorizado Duna. Gente, Duna agora, 6250, obrigado. Número 2, só um minuto. November Alpha, confirma se o vai afastar. Em November Alpha. 251. 251, 729. Utilizado voo local, Forte 20 milhas, afastando a coluna 7, esquerda, para ingresso do corredor, a 1000 pés. É, 0171 no código transponder, controle opera 120.8. Zulu, tá pronto? Fiz a TR na curta ali, mantém. Bom. Bota. É, chame torre agora em 1-8-95 para ajustar, e o ajuste no 0-5. Chame torre agora para acionamento da cristalagem, bom voo, ainda me bravo. Janai 63, 1-1 na escuta? Prossiga. Tem como fazer um cheque matriz que está recebendo? Dois cheques trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, até já, obrigado. É muito eu. Tá recebendo então, né? Tá tudo tranquilo. 5-5 agora. Gente, graças. Obrigado. Sala Gona 073, puxa sanamente na 01. Aproximação, Campo Aviso. 073. Bravo que Luiz, que confirma que o setor vai afastar. A gente continua, vai puxar livre no 982. 982. Vem aquele Zulu autorizado da colagem. O vento, uma centena, 12 nós. 03. O nome da Janete Ciente, número 2 no setor, tráfego da Gomes 01 está iniciando. Ok, é 3, 1. 54 no 4 na escuta? Bom dia. 4 no 4, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14. Gabo que Luiz, que pronto, cópia. Ok, autorizado, voo local, 1000 pés, decolando de Salvador. Com rua pela esquerda, via corredor forte, para ingressar no corredor e prosseguir até Serra Novem Maquier, quando realizar a TGL. Ajustar o transponder 01 no meia, frequência do controle 120.8. Zero. Liga. Eu preciso de uma verificação no nosso ATIS, para ver se a máquina está funcionando. Agora tá. Ah, muito bom, muito grato. De nada. S1895 para acionamento aqui da colagem, 1015, 1.0 no signo ajuste, para o Luiz que tem um bom. Lima aqui no Zulu, este é o controle de Salvador, contato radar, suba sem restrições. Restrições na escuta, prossiga. Positivo. Roberto. Confirmando o 090 Aracaju. Pronto, cópia. Autorizando Aracaju, o 2733, Salvador Aracaju, 090, Golf 677, a rota decolada 10, curva esquerda, no perfil da Conde. Aciona o transponder 0273 e o controle opera 120.8, atua em 1-8.95. Sempre para o acionamento, o 2733. Liga acionamento, sempre táxi. O 733 tem como...